Jader Pires. Que eu gosto. Portal do Arrocha. Na mão, na outra vez. Seu amor nocauteou meu peito. Vejo o que me fez. Só você me deixa desse jeito. Frio, a timidez. Há palavras pra dizer te amo, mas os meus olhos te falar. Eu só quero te amar. Apaixonar de novo, mas perto de você me sobe esse fogo. E não dá pra controlar meu próprio coração. Teu jeito me domina, estou em tuas mãos. Outra vez, o que você me fez? Apaixonar de novo, mas perto de você me sobe esse fogo. E não dá pra controlar meu próprio coração. Meu jeito me domina, estou em tuas mãos. Outra vez, o que você me fez? Eu tô na lona outra vez. Seu amor nocauteou meu peito. Jeito frio, a timidez. Há palavras pra dizer te amo, mas os meus olhos te falar. Eu só quero te amar. Eu tô na lona outra vez. Seu amor nocauteou meu peito. Vejo o que me fez. Só você me deixa desse jeito. Mas os meus olhos te falar, eu só quero te amar.